Canal 2 no Facebook. Vitória da Conquista é Arbora Elétrica. Chame mais próximo, 35221. Arbora Elétrica, pode ser mais próximo, então. 5221. Salvador, comando 23, está falando pushback na frente, portão 612. Comando 23, diversão na cemitária. Autorizado, reportagem, 923. K3304, Brasília, aprovado número 380, via Verdulum 17. Decola da pista 10, perfil de saída Arbora Elétrica, curva direita. Transponder 5171, controle 120, decimal 8. Azul 91-31, chame Recife, em 126-85, alternativa 12545. 97, aporte pronto. Autorizado decolagem, pistão no 7, vento no 40 graus com 12 nós, aporte fora do solo, Lima, Papa Mike. 3 horas e 35 minutos, Rangalhão. 3 horas e? 3 e 35. Tente o voo no 923 Fortino, autorizado o táxi via Pátio Índia, ponto de espera 2186, pistão 022, bom voo. Pátio Índia, ponto de espera 2186, 22, obrigado. Boa, não aguardando para transferência. Boa, do farol de Itapuã, aguardando transferência ali, mas papa mais. Lima Papa Mike, controle agora em 120 decimal 8. 120 decimal 8, bom dia, bom trabalho, Lima Papa Mike. Via Peruíque 58, decola da pista 10, preciso sair da pista transição Caju, curva esquerda. Transponder 5167, controle 1208, um minuto para cotejar. Oceano MA 225, Libra, Sanato Metaxi, portão 01. Oceano MA 312, prossiga. O Oceano MA 312, autorizado na Peruíque 350, para o Peruíque. Salve Salvador, bom dia, o passarinho 2227, com a informação Lima 260 para a vitória da conquista. 732. 732, torre 1862. 1860, boa. 260, decola da pista 10, preciso sair da Bora Elétrica, com esse direto, transponder 5153, controle 120, decimal 84. Todo na nossa disposição. Na 3732, continue a aproximação, ajuste no 022, reporte no externo, baixado e travado. Porta Araçã, 3732. Oxinai 63, 1-1, desce para 2 mil pés, um ajuste em Salvador, 1-0-2-2, reposta pisada na LS. 2 mil pés, autorizado em LS, 1-0-2-2, depois será estimado, Oxinai 63, 1-1. 2-2, confia. Cola da pista 10, terceiro de saída da Anleta Brice, Upper Zulu 16, após conforme rota do campo. Transponder 5161 no controle 120, decimal 80. 3732, tráfego avistado, autorizado pouso pista 10, vento 140 graus com 15 nós. Livre pouso 10, tá? 3732. 1161, transponde. Correto, me pronto, 366. Bora, já. Bora, já. Bora, já. Bora, já. Bora, já. Torre Utan 3732, poderia aumentar o brilho do papi? É o brilho máximo já, ok? Ok, gente. escuta. Você poderia confirmar o equipamento para ver se o transponder está em modo em stand-by, por gentileza? Botão 3304, me pressionar, botão 04, está ligado. Poxa, né? 6225, para confirmar, o senhor acionou 5164, o senhor não transponde? Para controle 3732 no solo 1202, direita solo 1219. Direita solo 219, está 3732. Bom dia, Tan 923, chame Recife em 1251, alterne 13325. 251-3325, bom dia, obrigado. Vitória da Conquista, aprovado nível 200. Decolada pista 10, perfil de saída agora elétrica, curva direita, transponder 5175, controle 120, decimal 80. 200 Conquista, decolada 10, curva direita, agora elétrica, 5175, 20, 80, 5221. Baixa metrô, 35221. Qual é o código 5221? Né, 6225, decolada aos 1205, controle agora em 120, decimal 8, bom voo. 208, todo bem, pessoal. Controle Salvador, bom dia, Chanel, 6225, no perfil da Momo. 6225, bom dia, 320, saída Momo, vigilância. Verde, 6225. Siga para o Dictor O, mantenha 510 na escuta permanente, Lima, salva o Mike. Pisando, Xanem 6311, ILS pisando 0. Torre 1862, M3, 11. 686, bom dia. Dia. 6311, final, pista 10. Xanem 311, curtindo a aproximação, ajuste 1022, reporte baixado e travado. 1022, reportará. passaria aqui no 2227. Confirmando, é o passaria do 2227? Positivo. Passaria do 2227, livre acionar no 43, também está. Agora aí. Checando, né? 63 ou não? 63 no autorizado, pouso, pista 1-0, vento 1-4-0 graus, 14 nós. Autorizado, pouso, pista 1-0, né? 63 ou não? Bom dia, eu sou a Lua, Salvador, CAM 3259, autorização positiva. A gente vem com uma ação em cima, posição é 07. Pista 3859, Curitiba, aprovada nível 360. Decola da pista 1-0, preciso sair da arbora Elefa. Após intercepto, eu peso Lu 21, teste Terra Charlie Bravo, após conforme rota do plano. Transponder 5174, controle 120, decimal 80. Pista 3859, autorizado Curitiba, nível 360. Decola da 1-0, saí da boa transição Elefa, intercepta Upperzulu 2-1, Sorocaba, Alfa 3-1-0, prossegue Curitiba, 5-1-7-4, Transponder 2-0-8, controle, Pista 3-0-3-8-9. Pista 3-2-5-9, só confirmado, é, até Sierra Charlie Bravo, após conforme rota do plano, e após Sierra Charlie Bravo, inicialmente eu tenho DCT Orana. Ok, é. Sierra Charlie Bravo, DCT Orana então, 3-2-5-9. Ah, sim, Pista 3-2-5-9, e após Orana, prossegue conforme rota do plano, ok. Após Orana, de acordo com o plano de voo. 3259. 3259, protegimento correto, chame pronto. Vai, toma pronto, 3259. Passaria 2227, 37 POB, 350, Salvador, para o táxi. 3259, chamamento 319. Reporte para ingresso no pátio 1, ajustando 022. Vai reportar ingresso no pátio 1. Um pouco de mundial. Posicionamento 3-1-1, livre a pista, que ataque foi em alfa. Posicionamento 3-1-1, alfa, mantenha antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. É o Golf Uniforme Alfa? Golf Uniforme Alfa, com 4 número 3. Solicita autorização para a box, que é a fonte de número 8. Gente, aguarde. Golf Uniforme Alfa. Pode alfa, vazar. O Trip 5221 para pushback acionamento. Trip 5221 no livre acionamento também táxi, remoto 1-3. Gente, livre pushback acionamento da 1-3, reporta para o táxi 5221. Fala o gol 1605, autorização da Leão 360. Bono 605, Galeão 360, aprovado. Decola da pista 1-0, perfil de saída da El Leda Bridge. Após interceptar, peso 1-0, prossegue conforme rota do plano. 5-1-7-0, transponder 1-2-0-8, controle. Oxaneia 6225, chame o Centro Recife em 1-2-6-8-5, alterne 1-2-5-45. 2-6-8-5, 2-5-45. Bom domingo, Bom domingo. Matheus, outro do Lua 1-0, até Smart, após rota, conforme o plano. Lua 6-0-5, tá bom. Bono 6-0-5, protegimento correto, só passar em curso Lima, ajustando 022, também pronto. 0022, informe pronto. Tá pronto, no 1-1, o 605. O no 605, aguarde para início do acionamento. Sete. Passaria do 2227 autorizado, ingresso no pátio 1 do Índia, ponto de espera, chame todo no 186. O Chané 6311, ingresso via Juliette, portão 04. Via Juliette, portão 04, Chané 6311. Gol no 605, Libra Saná, Chané Itaco, portão 11. Eu posso botar aqui no 605. Ponto de espera, torno 186, ajuste no 022, bom voo. Gente, parte de espera, torre 126, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, tá 3304, a saída Arbor Eletro passando os dois Roberto. Bom dia, 3304, 380, Cidar Bom, vigilância. 380, tá 3304. Golf Uniforme Alfa, solo. Uniforme Alfa. Golf Uniforme Alfa autorizado iniciar o reboque apenas via pátio 3. Reporte para ingresso no pátio principal. Sete, Uniforme Alfa. Passaio 2227 autorizado, decolagem pistão 10, vento no 40 graus, 15 nós. Triple 5221, autorizado olhar e manter, pistão 10. Sousa bordo. Luiz Cabral, isso que inicialmente vai descer para 2500. Inicialmente 2500, isso pra Luiz. Pessoal 8. Sou 208, boa. Ação de regulagem, sube e mantenha o nível 3, 260, Cedar Bom. 260, perfil da Arbor, 2227. Controle autoriza para 3304, guarda presente, Elefra. Autorizado, Elefra, 3304. É, direto, Elefra, 3304. Da Eule da Brite, eu acho que posso web 6729. A Serena está cruzando 3000. Autoriza direto. Telefone? Autorizado. Obrigado. Gente, mais 30 segundos. Pushback acionamento no 73259. Tá 3259, aguarde. 359, aguarde. Vai aguardar 359. Trip 5221, autorizado, decolagem pistão no zero, vento no 40 graus com 15 nós. Papai 5221, decolada Zuno 8, controle 120, decimal 8 208. Whisky Bravo Whisky. Terça para 2000 pés, Whisky Bravo Whisky, reposta prisão em LS. Reportar estado. Controle é o trip 5221. 5221, suba o 200, vigilância. 200, podia ficar livre da restrição, 5221. Autorizado, rotatório Kilo Quebec Serra. Tampa 3304, Recife em 128.8, alterne 1260. 288-260, Tampa 3304. Estabilizou o Whisky Bravo Whisky. Whisky Bravo Whisky, complete a aproximação, torre 186. 186, obrigado. Gente boa, bom dia. Boa. 05 copiou, ajuste no 028. Afirmativo, no 028. Disque estável no localizador pista 10. Confirmo que já está pronto para o pista 10. Voltando a minha frente, estou só dentro com a equipe de solo para iniciar a força passagem do Boeing da Goa, retaguarda, pintura, para e estrada pronta. Tudo bem, filho? Você tá com algum problema pra iniciar o táxi? Nós vamos ficar mais dois minutinhos só.